neta depois, né? Vai ter antes. Vem na guitarrinha, vem na guitarrinha. Chegou, escocês, ó. André Cedês, o moral de Bicoara. Eu tô fumando daquele que te deixa louco. Fumando daquele que te deixa louco. Esse é provocando com a raba, vai tirando. Cê provocando com a raba, vai tirando a roupa. Me chama as alvinhas que são gostosas. E agora joga tudo na minha mão. É pra no show, é pra no show. Chega pra cá, acabar, se tu sabe. Dois vocês que tá mandando esse vila mais sempre. Tá ligado, tá ligado. Céu do gás, céu do gás.